pelo microfone, pela webcam, pela caixa de som. Sério mesmo? Então você não é tão ruim assim, né? Ok, então, deixa pra lá esse papo. Programa Front até meio-dia. Programação musical aqui no Front, e foi no jogo do Grêmio na Libertadores, lá na Venezuela, que se enrolaram para colocar o hino do Brasil e projetaram no telão a bandeira da época do Império, ao invés da bandeira que o Brasil usa há mais de 100 anos. Foi, né? Pois é. E tem certas coisas que eu não consigo entender, né? Eu fico pensando como é que é o processo, por exemplo, no caso recente aí do torneio de tênis lá nos Estados Unidos, que na hora de tocar o hino da Alemanha, colocaram o hino da Alemanha nazista, né? Ou aqui mesmo no Paraná, que já tocaram aí pelo menos duas vezes o hino do Paraná Clube ao invés do hino do estado do Paraná. Eu fico tentando entender, né? Como é que é o processo disso? O cara digita no Google, pega o hino ali, ou a primeira bandeira que aparecer na frente e é isso? Bom, porque a verdade é que quando a gente pensa em alguns países, a música que a gente associa como hino, como símbolo do país, é outra, né? Por exemplo, no caso do Japão, seria bem mais legal se o hino que tocasse fosse, não o hino nacional oficial, mas outro, né? Tipo, por exemplo, sei lá, a música do Robozão do Jaspion, pronto. Já da Itália, o hino podia ser, por exemplo, sei lá, uma tarantela, né? Pra deixar todo mundo mais feliz. E já imaginou que legal se o hino de Portugal fosse esse aqui, ó, com Roberto Leal cantando e tudo mais? É, e o hino do Paraguai? Será que podia rolar uma cachaça? Ou melhor ainda que cachaca, né? Que tal essa aqui? Pois é, música emblemática do país, né? Já no caso do Brasil, sei lá, pra acabar com a confusão, acho que rolava até uma modernizada na letra. Tipo, sabe aquela parte que ninguém sabe a letra, né? Se é Brasil de amor eterno ou Brasil um sonho intenso? Enfim, podia mudar pra algo mais contemporâneo do tipo Brasil bota a mãozinha no joelho. Aí ninguém ia esquecer, né? Ou então, melhor ainda, ó, pra esse hino aqui. O que vocês acham? É, já imaginou que maluco seria? Claro que esse hino representaria apenas uma classe de brasileiros, né? Tipo uns aí que ocupam certos cargos, sabe? Mas essa letra, ó, ninguém errava, pode ter certeza. Programa Front até meio-dia. Brasil, Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha que poderia ser hino, inclusive de muitos partidos e candidatos por aí, né, que falam, falam, falam e não dizem nada com nada. E